O Sindicato do Crime do RN, na comunidade Morada da Sé, estava escondido dentro de uma casa na localidade. O major afirma que o homem fez uma lista com nomes de policiais e divulgou através de mensagem de celular, ordenando que seus comparsas os executassem. Após a denúncia, os homens do 11º Batalhão foram até a casa para tentar prendê-lo. Quando chegamos na casa indicada, o imóvel tinha monitoramento eletrônico. Ele percebeu nossa aproximação e correu para um quartinho dos fundos do terreno, conta o major. Segundo ele, a polícia entrou na residência e foi recebida a bala pelo suspeito e um outro homem. Ainda de acordo com o oficial, houve troca de tiros e o traficante usou a companheira dele de escudo no meio do fogo cruzado. O major Iverson diz que os dois suspeitos e a mulher morreram no tiroteio e nenhum policial ficou ferido. Menino de 3 anos é morto com tiro de pistola. Primos de 13 e 17 anos são apreendidos. O garoto de 3 anos morreu na manhã deste domingo após levar um tiro de pistola dentro de casa, no bairro Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. O disparo, segundo os familiares da criança, foi acidental. Foi feito por um primo que tem 13 anos. Já a arma seria do irmão do adolescente de 17 anos. Ambos foram apreendidos. A mãe do menino assassinado não quis falar sobre o caso. A polícia militar chegou ao local da ocorrência por volta das 9 horas. E consta em um relatório que o garoto de 13 anos estava manuseando a arma quando retirou o carregador de munições e apontou a pistola para o primo e puxou o gatilho. Vizinhos ainda tentaram socorrer o menino para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Após o tiro, os irmãos fugiram em um táxi e a PM foi chamada e fez buscas pelo veículo, que acabou sendo localizado no bairro das Quintas, na mesma região. A pistola estava com um deles e também foi apreendida. Criminosos invadem barbearia e matam um cliente que cortava o cabelo em Mossoró. Um ex-presidiário identificado como Cristian dos Santos Cortes, de 26 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira dentro de uma barbearia na rua São João Leite, no bairro Boa Vista, em Mossoró. Cristian cortava o cabelo quando os bandidos chegaram e surpreenderam com os tiros. Segundo informações, a dupla